dizemos que estamos a trabalhar para que seja mais uma vez um grande sucesso esta na Dia Capital do Chumante, e convidar-vos a todos a que, além de estarem na Dia Capital do Chumante, nossa feira, convidem todos os que puderem para vir connosco e para que todos os dias possamos encher o nosso recinto e fazer deste o grande evento da nossa região e um grande evento do nosso país.